Olá, este é o regresso prometido da Orelha Extra, que esteve ausente do éter durante um ano. Na sua primeira vida, entre abril de 2005 e setembro de 2007, estivemos na Rádio Universitária do Algarve em 102.7, onde regressamos também agora, mas em novo horário, ao sábado, entre as 19 e as 21 horas. Mas desta vez a Orelha Extra vai para o ar também na Rádio Castrense 93 FM, no Baixo Alentejo, igualmente ao sábado entre as 18 e as 20 horas, e na Rádio Universidade de Coimbra em 107.9, ainda ao sábado, mas aqui logo no início da tarde, ao meio-dia, ou melhor, do meio-dia às 2. O nosso blog continua disponível em www.orelhaextra.com, onde por lá podem encontrar as playlists destas duas horas, bem como o link para o podcast e outras notícias do mundo da música que por aqui vos damos. As nossas condições físicas não são as melhores, o raio da rinite alérgica não nos larga nesta altura do ano, mas por aqui estamos e chega de peleio. Vamos à música, que é o principal que aqui nos traz, e parabéns a nós pelo regresso para esta segunda vida da Orelha Extra. Convém apenas acrescentar, boa tarde. arranque da primeira das duas horas de Orelha Extra, nesta que é a sua segunda vida com o projeto do galês Graf Rees, frontman dos Super Furry Animals e também de Brian Holland, que costuma assinar como Boom Beep. O álbum, colaboração de ambos sob a designação de Neon Neon, editado em março deste ano, Stainless Style. O tema foi precisamente Raquel. E continuamos com a nossa velha conhecida Jenny Lewis, vocalista dos Rilo Kiley, no seu segundo trabalho solo, agora sem a companhia das Watson Twins, como aconteceu no primeiro. Este chama-se Acid Tongue e foi editado pela Major Warner. Dois temas a rodarem por aqui, na Orelha Extra, o Title Cut e também Carpet Baggers, este último com a participação de Elvis Costello, Jenny Lewis. I went to a cobbler to fix a hole in my shoe. He took one look at my face and said, I can fix that hole in you. I beg your pardon, I'm not looking for a cure. I've seen enough of my friends in the depths of the godsick blues. You know I. Tripped upon the land till enough was enough. I was a little bit lighter and adventure on my sleeve. I was a little drunk and looking for company. So I found myself a sweetheart with the softest of hands. We were unlucky in love, but I'd do it all again. We built ourselves a fire. We built ourselves a fire. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. 2 horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Duas horas de Orelha Extra, um canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Para trás ficamos com dois temas do último trabalho de Jenny Lewis, chama-se Acid Tongue. Ouvimos precisamente o tema-título, Acid Tongue, e logo depois Carpetbaggers, com a notória presença de Elvis Costello. E vamos prosseguir agora com mais um trabalho dos norte-americanos do Missouri, The Fine Lines, este EP intitulado Instrumental, muito mais surf rock do que estávamos habituados vindo deste trio. O tema que por aqui vai ficar, In the Hands of a Madman, The Fine Lines. Juliana Hatfield, velha amiga de Evan Dando, fez parte dos Lemonheads, liderados por este, no seu mais novo longa duração, ao fim de 3 anos, e que está a passar desapercebido, o que é pena, é mais um belíssimo disco da menina. Chama-se How to Walk Away, porque rodou na orelha extra o tema This Lonely Love. E vamos continuar agora com uma das nossas edições musicais mais recentes. É o duo Rainbow Arabia. Orelhesta, a primeira de 2 horas na Rádio Universidade de Coimbra, também na Rádio Castrense no Baixo Alentejo e na Rádio Universitária do Algarve. As nossas desculpas pelo facto de as nossas condições físicas não serem as melhores. A malfadada rinite alérgica atacou por aqui, mas não quisemos adiar mais este regresso à antena da Orelha Extra. Para trás ficamos com aquele que é um dos nossos últimos vícios sonoros, o casal californiano Danny e Tiffany Preston, que assinam como Rainbow Arabia. O seu último trabalho, um EP de 5 temas de Basta EP, ouvimos já um deles, o Mark K, e vamos escutar também outro, Let Them Dance, de Basta EP, Rainbow Arabia. estão os Rainbow, ou melhor, foram os Rainbow Arabia do EP de Basta, dois temas a rodarem na orelha extra, Hallmark K e também Let Them Dance. Não se esqueçam que têm à vossa disposição o nosso blog em www.orelhaextra.com. Por lá encontram as playlists destas duas horas de emissão, bem como o link para o podcast. E podem ouvir sempre a Orelha Extra também através do streaming direto nas páginas das respectivas rádios por onde a Orelha Extra passa. Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e também a Rádio Universitária do Algarve. produtor Todd Osborne chega-nos a nova aventura que tem o seu apelido, mas com a vogal E no final do nome, Osborne. O álbum é homónimo e é das melhores coisinhas que ouvimos dentro da eletrónica este ano, porque isso é Downtown. Yeah. os iranianos Niaz, um trio de dois eles e uma ela que vivem na Índia, já nos tinham dado o álbum homónimo em 2005 e regressam este ano com Nine Heavens, onde colabora Tony Levin dos King Crimson. Ouvimos precisamente desse longa duração, Benny. É a primeira das duas horas de Orelha Extra, um canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, para prosseguirmos Parenthetical Girls. Liderada por Zach Pennington, ou melhor, as Parenthetical Girls, o último trabalho Entanglements, e o tema retirado de lá foi A Song for Hilly Greenwich. E por aqui também não poderia faltar de forma alguma Stephen McBean, também membro dos Pink Mountain Tops, mas à frente desta sua outra excelente aventura, os Black Mountain. O tema é o que abre o mais recente longa duração, In the Future, Stormy High. We'll be right back. E é o final da primeira das duas horas de Orelha Extra, um canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, neste que é o regresso para uma segunda vida do roster da sempre aconselhável editora canadiana Mint, que já nos deu preciosidades como os Atomic Seven, Caroline Mark ou mesmo os Piano, de onde esta menina que acabamos de ouvir, Larissa Loiva, nos chega com o projeto Calorissa. O álbum é precisamente editado pela Mint e intitula-se Flamingo. Encerra a primeira das duas horas de Orelha Extra com I'll Sing of Kings e também o outro tema, Night Wind. Calorissa de Flamingo. Não se esqueçam também do nosso blog em orelhaextra.com, por lá as playlists e também o link para o podcast. Thank you. o quarteto londrino Betty and the Werewolves, numa demo de 5 temas que por aqui temos, e o tema de lá destacado foi Francis, as renovadas boas tardes da Orelha Extra, neste que é o seu comeback. Por aqui na Rádio Universitária do Algarve, também Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, podem escutar para além das frequências destas três estações radiofónicas, também no streaming direto. Os links para as páginas das rádios encontram-se no nosso blog orelhaextra.com. Por lá também é disponível o link para o podcast. Para além de Betty and the Werewolves, temos por aqui também os Fleet Foxes. He's made of sand, not fish and not bone. He's as good as the seeds he's sown. But he loves you so. Norte-americanos Fleet Foxes, de uma demo datada de 2006, que chegámos a rodar da primeira vez que a Orelha Extra esteve no ar. O tema intitula-se She Got Dressed, e claro que tínhamos que passar também o álbum homónimo deste ano para a mesma banda de Seattle. O tema vai ser It Doesn't Know Why, Fleet Foxes. Oh, Fleet Foxes do álbum homónimo este ano pela Sub Pop, e anteriormente também os mesmos Fleet Foxes, mas de uma demo, o seu primeiro disco, uma demo datada de 2006. Ouvimos He Doesn't Know I do álbum homónimo, e dessa mesma demo por aqui soou She Got Dressed. Orelha Extra no ar ao sábado com Fernando Cabrita. É o primeiro longa duração para o Zol de Saints, não confundir com outra banda de menina, Zol Saints, chama-se Fire on Corridor X, e ouvimos Farmácia, de São Francisco, de Botticelli. Excelentes Botticelli do álbum estreia Old Home Movies, ouvimos por aqui The Reviewer. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, segunda e última hora. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. canción preferida de mi banquero. Es muy hermosa la estación de mi banquero en la selva. Aquí no hay, en la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. Começou na orelha extra de hoje, Chicha Libre, apesar do nome e ainda mais da sonoridade o indicar, não estamos na presença de nenhum combo sul-americano, mas sim norte-americano de Brooklyn, Nova York, tocando versões de músicas do hemisfério sul da América, que, como este, que tem nas suas fileiras gente que já fez parte, por exemplo, dos Combustible Edison, e que nos chega através da editora que já nos deu tão bem o Jazzmat Modin, a Barbez Records. Chicha Libre, o álbum chama-se Sonido Amazónico. Ouvimos Primavera em La Selva e vamos escutar ainda Mi Plato de Barro, Chicha Libre. Thank you. Orelha Extra no ar ao sábado, agora neste seu novo regresso para trás, Chicha Libre de Sonido Amazonico, ouvimos Primavera em La Selva e também Mi Plato de Barro, segunda e última hora da Orelha Extra, para continuarmos agora com os excelentes, sempre bem-vindos, de Bell Rays, e a fantástica voz de Lisa Kekaula, eles que atuaram no nosso país na edição passada do Festival Paredes de Coura. É o último trabalho, Art, Sweet and Sticky, Psychotic Eight Man. estreia para este projeto Sea Analysis Group e que disco, meus amigos, chama-se 59.59, com a notável voz de Cyan Hirn. Ouvimos o tema Days of Grace 3 e vamos saltar também para um outro Motionless Cyan Analysis Group. Esta segunda e última hora desta primeira emissão de uma nova fase, ficamos com o Cyan Alice Group do álbum 59.59, primeiro o tema instrumental, Days of Grace 3 e logo depois Motionless, esse sim com a notável voz de Cyan Hirn. E nestes momentos, que aqui na Orelha Extra, estamos com excelentes vozes femininas, Lisa Kekala nos Bell Rays, Cyan Hirn dos Cyan, ou melhor, nos Cyan Alice Group, e também por aqui há sempre um lugarzinho muito, muito especial para Jill Scott. é o último trabalho, The Real Thing, Words and Sounds, Volume 3. Fantabulástica Jill Scott com Hate on Me, retirado de The Real Thing, Words and Sounds, Volume 3, segunda e última hora da Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, no éter na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve, através das páginas da internet destas rádios. Também podem ouvir em streaming direto e o podcast está no nosso blog, orelhaextra.com. De regresso temos também o Enfant Terrible das Seis Cordas, Mark Ribbett, acompanhado de Shahad Ismaili e Chess Smith, respectivamente baixo e bateria, no novo disco do projeto Mark Ribbett's Ceramic Dog. We'll be right back. Excelente, excelente. Novo trabalho, Party Intellectuals, para Mark Ribot, Ceramic Dog. Ouvimos precisamente o tema que lhe dá o título e continuamos com Minotaur Shock de Bristol, UK, o talento de David Edwards, a.k.a. Minotaur Shock, álbum de agosto de 2008. Amateur Dramatics and Tram. Spreading the gospel around here. É o encerramento das duas horas de Orelha Extra neste seu novo regresso ao Éter. Tivemos um ano parados e de volta agora na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e também a Rádio Universitária do Algarve. Não se esqueçam que estas emissões têm o seu podcast em orelhaextra.com. por lá também as playlists da música que por aqui vamos rodando, bem como as algumas notícias desse mundo da música que por lá vamos deixando sempre que surge a oportunidade para isso. Por trás ouvimos os Minor Doors Shock do álbum Amateur Dramatics, o tema foi Andram e o encerramento vai pertencer aos Colors, o duo de Sarah Lucas e Ryan Seaton. O álbum intitula-se Fortune e o tema a escutar irá ser Roan. O encontro fica marcado para o próximo sábado à tarde. Até lá, tchau. Fiquem bem.